comentaristas não reflete necessariamente a opinião da 96 FM. A 96 FM apresenta Jornal das 6. Com Enio Cinedino, Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Jornal das 6. Oferecimento Arena das Dunas 10 anos. Fazendo histórias, construindo memórias. Vem economizar no Bom Vizinho. Na Rede Mais tem oferta todo dia, em todos os setores. Tá na Rede Mais? Tá no precinho. Produtos Lucena, referência em produtos naturais. Acesse @produtoslucena e conheça nosso mix. Unimed, é muito bom ter. Segurança para condomínios e empresas. Não feche negócio sem conhecer a UTS. WhatsApp 996649221. Mês do Cuidado Rede Farma, para você se manter ativo e feliz. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Morada da Paz Bipibu, jazigos em até 100 vezes. Para mais informações ligue 0800-123-4848. Morada da Paz Bipibu, um novo cemitério com padrão que você já conhece. Em Natal, 6 horas. Repita 96. 18 horas. Número de mortos na tragédia do Rio Grande do Sul chega a 116. Maiores influências do Brasil brigam feio no Twitter por conta de culpados pelas mortes na tragédia gaúcha. Faltando 5 dias para encerrar o censo, mais de 1000 professores não apareceram para mostrar que estão vivos. E o governo federal divulga nova previsão para a conclusão do desvio da BR-304. Boa noite, são 6:01. Hoje é sexta-feira, 10 de maio. Está começando o Jornal das 6. Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando da tragédia no Rio Grande do Sul. Subiu para 116 o número de mortos e um novo alerta surgiu hoje com as novas chuvas que devem cair na região durante o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por fortes chuvas hoje e a previsão é de temporais até domingo. Para as áreas do centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina, o volume total da chuva, gente, pode passar dos 100 milímetros. O INMET explica que a condição acontece devido à instabilidade que volta com mais força ao Rio Grande do Sul. Com a chegada de uma frente fria, o tempo fica instável. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Henrique. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Nesse momento, lá em Porto Alegre, chove. Está, né? 19 graus e cai uma chuva. E essa chuva deve durar pelo menos até 2 horas de amanhã. E amanhã, durante o dia, a partir de 5 horas da manhã, deve voltar a chover em Porto Alegre. E vai passar o dia todo chovendo, de acordo com o sistema de meteorologia. Eu estou aqui olhando no sistema aqui da Apple, né? E tudo isso é muito grave. É muito grave. A gente está vendo vários tipos de patuscadas lá no Rio Grande do Sul. Primeiro, o que me impressiona, hoje o deputado Zé Dias me ligou: Gustavo, estou aqui porque eu ia ajudar. Você comprava alguma coisa na Havan que caía, que iria ser entregue lá. Só que o link era falso. Você está entendendo como é? Então, assim, eu vejo muita gente: ai, vamos doar, depositar dinheiro, alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Azul, você pode pegar roupa, qualquer coisa, e deixar na Azul. Na Azul, porque a Azul leva. Azul vai levar pro Rio Grande do Sul. Tem outras coisas que me dão uma angústia. E eu vou dizer, eu posso até cancelar, mas eu vou dizer. Por exemplo, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte tinha 319 mil reais num fundo de NARTA, segunda vara criminal. Esse fundo tem 319 mil reais. O que é isso? Você é condenado e tem que pagar 10 mil, tem que pagar. Sim. Então é esse dinheiro. E ali o juiz, o titular da vara, ele administra esse dinheiro para coisas que ele acha pertinente. Uma coisa super normal. Mas o CNJ mandou não foi o CNJ, não, o TRF da quinta região, mandou uma resolução dizendo assim: tem que mandar para o Rio Grande do Sul. E aí o juiz toma a decisão e manda os R$319 mil que tinha aqui na segunda vara para o Rio Grande do Sul. Ah, eu acho que todo tipo de ajuda é benéfica, tem que ser, mas a gente só pode ajudar depois que, se a gente tiver razoavelmente bem. E o nosso estado do Rio Grande do Norte tem vários problemas. É, isso diminui o problema lá do Rio Grande do Sul. Por isso que eu tenho medo de falar, porque eu acho que a gente também tem nossas tragédias diárias aqui. É, tem que pensar também no povo sofrido daqui. Agora, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia. O governo federal tomou uma grande resolução, formou um comitê da verdade para ver quem está espalhando fake news. Vamos prender a Lula. Só pode. Esse comitê da verdade vai prender Lula. E como no Brasil tudo acaba em piada, você sabe o que o cavalo disse quando foi resgatado, o cavalo caramelo? Não. Agora tem que tirar o burro do Planalto. Vai, Diná. Cavalo caramelo disse: o pombeiro chegou lá, cavalo, entra aqui na minha lancha. Aí o cavalo disse, agradeceu. O bombeiro disse: agora tem que tirar o burro lá do Planalto. Deixa eu mandar uma sequência de imagens para Ciro Marques exibir no nosso YouTube. Essas imagens eu peguei do Instagram de Gisele. Eu fiquei muito impressionado. Aliás, ontem, boa noite, primeiramente. Ontem eu vi um vídeo de um apresentador nos Estados Unidos que conseguiu dimensionar a tragédia de maneira assim muito bem. Eu pude ter ideia, a gente já tinha visto, né, as imagens, mas ele conseguiu fazer o que o jornalismo do Brasil não. Olha só isso aí, gente, olha só. Olha, para você ter ideia, a dimensão. Eu fico imaginando a altura dessa ponte. Oh, pois é, e a água chegou nela. Chegou nela. Olha isso aí. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que eu nunca vi. É estarrecedor. Assim, eu acho que eu nunca vi um volume d'água desse na minha vida. Olha as docas. Eu vou fazer 60 anos de idade, eu nunca vi uma coisa dessa. Gente, você vê as docas. Nem aquelas do Rio de Janeiro. Olha isso. Meu Deus do céu. As imagens são é muita água. E o pior, o Instituto Nacional de Meteorologia disse que o Guaíba vai voltar a estar, com essas chuvas de hoje e amanhã, vai voltar a estar 5 metros acima do normal. E Renato Cunha Lima, que não está aqui hoje, que está doente, ele ontem tinha voltado o negócio, porque tem toda a geografia do Guaíba. Gente, a gente está falando aqui, quem está no rádio não tá podendo, obviamente, ver, mas as imagens são estarrecedoras, isso, assim. É muita água, é muita água mesmo. E Renato Cunha Lima chamou a atenção ontem do Rio Guaíba, que ele desemboca no mar. E que ele iria sair todinho para duas cidades, que é Pelotas e eu acho que é Rio Grande. Que essa cidade ia ser... Eu não tenho absolutamente visto nada a respeito disso. Eu disse, rapaz, que loucura é essa? Pois agora à tarde, eu vi o prefeito, todo mundo dizendo para as pessoas desocuparem as casas em Pelotas, porque a água que está lá, mesmo sair de lá, ela vai descer para lá. E assim, ou seja, a tragédia vai chegar em outras cidades. A gente vê parte do estado com esse problema e vai chegar. Porque assim, não tem comparativo, não tem como se prevenir. É muito triste. Não tem como se prevenir. E aí, fora a tristeza do fato, ainda tem a questão da briga que isso gerou. Né? A gente vai falar aí. É briga de influência, briga de partido, briga briga a respeito de tudo. Eu só vi dois cabas numa posição bem interessante. São os senadores Paim e o ex-vice-presidente, como é o nome que é senador lá, Mourão. Mourão. Eles são adversários de... E aí, fazendo reunião em Brasília, eles decidiram juntos, agora, na terça-feira, eles estão... Nós precisamos ir para Brasília, os dois. Decidiram juntos, foram juntos... Fizeram a reunião que ele disse, não, em Brasília, a gente vai atrás de dinheiro. E juntos, e voltaram juntos para o estado. Então, assim, Foi um fator que esse aí foi um dos poucas coisas que se tem que parabenizar. Agora, querer ganhar e capitalizar aí na tragédia, principalmente através do roubo, como estão fazendo aí com link falso, enganando as pessoas, sabe? Poxa, muita gente de boa fé quer doar, e tem muita gente precisando, viu? Essas doações, de fato, elas são importantes, são necessárias. Tem muita gente que foi para lá, eu acho que todas as influências que foram para lá, que estão fazendo, trabalhando, eu acho que é positivo, eu acho que tudo é positivo para ajudar. Agora a gente sempre, eu lembro só uma coisa, a gente só pode ajudar o outro. O melhor exemplo que tem são as máscaras do avião. Se essa aeronave se perder, começa a se descompressar, tem... você coloca primeiro a sua máscara para depois colocar do... A tragédia, ela ganha outros contornos, né? A gente, com mais de uma semana que tudo isso começou, a gente começa a ver a natureza humana em ação, né? Desde ontem que eu me chegam assim umas coisas que é meio que estarrecedoras, né? Tipo, casal fazendo sexo no abrigo, um abrigo onde as pessoas estão abrigadas, né? Abrigo público. E aí é a hora em que o egoísmo começa a falar também, né, em meio à onda de solidariedade. E uma das imagens que eu vi hoje foi justamente essa coisa da questão política. Além da briga do Whindersson com o Felipe Neto, tem ganhado destaque hoje o vídeo de um prefeito, eu não me lembro qual é a cidade. É muito parecido com o script da Farroupilhas, eu muito acho. Muito parecido com o script da Janja, né? De gravar a comoção com o cavalo. Ele falando com o Paulo Pimenta, gravando a ligação. Ele mesmo já dá um contorno de: o senhor me ligou para me xingar, é um absurdo, precisamos de... E corta a gravação. Ele não contava que do outro lado o ministro também estava gravando, e aí a gente tem uma ideia do que acontece do outro lado, sabe? Um ministro dizendo: prefeito, mas aqui não tem nenhum pedido seu. E ele dizendo que os pedidos não eram atendidos. É muito triste, sabe? Assim, é muito triste, porque são 117 mortos até agora. Esse número vai aumentar, infelizmente. E em meio a essa tragédia, a gente ainda tem que lidar com o rame-rame da mesquinhez mesmo, porque é mesquinho. Um dado, sabe o que, que o Procurador-Geral de Justiça lá do Rio Grande do Sul teve que fazer hoje? Ele abriu uma investigação para saber quais os prefeitos tinham decretado estado de calamidade sem a cidade ter sido atingida. Você está entendendo como é? Teve o Ministério Público do Distrito Federal, ou do Rio Grande do Sul, está desconfiando que prefeitos decretaram estado de calamidade sem a cidade ter sido atingida. Então, assim, é um negócio triste, totalmente fora da curva, né? Olha, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Desculpa. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Rafael Vitali, confirmou que houve realmente uma barração dos caminhões que estavam a ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, após os relatos de multas na terça-feira, tratado inicialmente como fake news. A ANTT lançou uma portaria para facilitar o transporte de doações. Vitali também se comprometeu a anular quaisquer multas relacionadas à irregularidade nos veículos utilizados para o transporte dessas doações. Durante o encontro, o governador fez sugestões para otimizar a logística necessária, visando garantir as entregas de doações de todas as partes do país que chegam ao Rio Grande do Sul de forma eficiente. Abre aspas. Santa Catarina é o único estado brasileiro que faz divisa com os irmãos gaúchos, portanto, é fundamental estarmos alinhados para que a ajuda chegue de forma rápida e organizada. O objetivo do governo de Santa Catarina é contribuir e colaborar, fecha aspas, destacou o governador. Olha, é interessante... Ai, desculpa, eu vou mandar outro vídeo para a Ciro, peraí. Porque se criou todo um problema a respeito dessa situação, que era fake news, e a fake news é justamente quem está com o monopólio da verdade. Há um consórcio aí entre governo brasileiro e a Rede Globo Televisão, onde eles acham que pode dizer o que todos nós temos que fazer, o que nós temos que pensar e o que nós podemos falar. A gente vê um governo tentando intimidar as pessoas o tempo todo, Polícia Federal agindo contra quem criticou o Exército brasileiro. Qual o problema criticar o Exército? Qual o problema? E a Rede Globo também, tentando intimidar a informação. O órgão vem, e aí eu não culpo o presidente da República, eu não culpo ninguém. O fiscal está ali na ponta. A ordem é não passar a mercadoria sem nota. Passou. Ele não tinha ordem para não, Enio, para deixar passar. Você está entendendo como é? Então, assim, por isso que é importante as denúncias. Porque se não tivesse feito, o fiscal iria continuar fazendo o trabalho dele. Porque se ele faz qualquer coisa que não está na regra, ele pode vir a perder o emprego dele. A máquina estatal da burocracia, ela é muito pesada. Não, e não tem assim, um bom senso. Tem a lei. Então, eu acho que aí o governo pega e diz, olha, vamos anular as multas. E a vida segue. Agora, lembrando que, em relação à opinião, Globo, que tinha o monopólio da verdade, e o governo Lula, que não é democrático, o governo Lula não é democrático. Eles querem o tempo todo intimidar a gente. A Natuza Neri já se pronunciou? Pra quê? Não foi ela que disse, sim, que era uma fake news? Mas ainda é. Que agora é justificativo de fake news. É que tem isso também. Tem a justificativa da fake news. Eu não entendo como é que algumas pessoas têm dificuldade em pedir desculpas, em dizer assim, errei. E quando diz isso, é assim, mas é porque, quando eu publiquei isso, é muito comum. Errei, mas é porque... Não, pede desculpa, cara. Errou, pronto, acabou, não tem nada demais. Nessa semana teve ainda outro episódio, que foi a questão do Uruguai. O Uruguai disponibilizou equipamentos aéreos, salvo engano, avião, aeronave. E o governo brasileiro tinha recusado. A Folha de São Paulo deu a matéria que o governo brasileiro tinha recusado a ajuda do Uruguai. A SECOM, do Paulo Pimenta, mandou uma nota, né, dizendo que não tinha acontecido aquilo ali e tal, que aceitou a ajuda de outras formas de ajuda do Uruguai, mas que a questão de aeronaves especificamente não tinha acontecido. Aí a Folha foi falar com os militares. Olha, e ele disse, foi. O Uruguai ofereceu, mas não podia receber, porque a pista já estava com muitas aeronaves. E a Folha fez o que tinha que fazer. Governo federal mente sobre a ajuda do Uruguai, porque de fato podia ter demitido que, olha, eles ofereceram, era simples, ofereceram, mas a gente não tinha como receber avião, não tinha como naquele momento. Aí preferiu, mesmo porque o grande aeroporto do Rio Grande do Sul está fechado, está debaixo d'água, não tem como receber voo. O outro aeroporto que tem em Canoas também está fechado, alguns campos aéreos foram completamente inundados. Falar em ajuda, quem me ligou há pouco antes de eu entrar no programa foi o ex-deputado estadual Eliab. Eliab tem uma vida toda voltada à questão de associação, bombeiros, essas polícia militar, e ele disse, Gustavo, olha o absurdo. O Rio Grande do Norte está mandando 11 homens para... Mandou hoje 11 homens para ajudar o Rio Grande do Sul. O Ceará está mandando 12. Sabe como é que foi o equipamento e os bombeiros do Ceará? Em aviões da FAB. Sabe como é que vão os nossos? Vão na caminhonete do Corpo Bombeiro. Então vão chegar lá daqui a 5, 6 dias e cansados, né? Depois de atravessar todo o Brasil. E aí ele disse, o que custava a gente também ter ido com a aeronave da FAB, né? E basicamente isso. O que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte é muita falta de organização, né? Mas se a gente começar a pedir agora o like, já a gente consegue chegar no fim do programa com uma média boa. Então, você que está em casa, você que está no telefone, na TV, dá um like aí, dá o joinha. A gente merece, cara, joinha. A gente é muito bom. O Whindersson Nunes e Felipe Neto protagonizaram uma briga no X, o antigo Twitter, depois do humorista compartilhar indiretas sobre a atuação do governo federal para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Felipe Neto resolveu rebater as alfinetadas. O Whindersson fez ataques contra o presidente Lula e a primeira-dama Janja. O Whindersson, porém, se sentiu tocado e decidiu responder o influenciador. O comediante trouxe uma publicação com o título, abre aspas, casa, mata ou trepa, fecha aspas, no qual Felipe escolheu três famosos, sendo um para casar, Fernanda Souza, um para matar, Vitube, e um para trepar, Neymar. Vou ler um infantil, legendou. Felipe rebateu e cutucou o Whindersson. Abre aspas, resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar a reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou, fecha aspas, disparou Felipe. Na sequência, Felipe esclareceu que, abre aspas, o livro que foi retratado nas lojas Meses, a obra, segundo ele, foi reeditada em 2017 e voltou com mudanças. Já, abre aspas, já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços, finalizou o escritor. O escritor, no caso, é o Felipe Neto. Eu acho que essa coisa tem que se resolver internamente. Botaria os dois numa sala, todos os dois armados, e deixariam os dois lá para se resolver. Não pode ser resolvido numa sala com os dois armados. Sem ninguém para Felipe Neto. O Felipe Neto, ele tem uma agência hoje pela qual... nada na internet hoje, gente, é orgânico. Tudo é manipulado. O que você acha que é orgânico não é orgânico. O Felipe Neto é dono da Play 9. Junto com a Mind, eles são duas agências. Elas são duas agências que praticamente tem as contas dos principais influenciadores do Brasil. Então essa é uma briga entre pessoas que têm ciência do impacto que causam no debate público. E também é muito triste ver isso, especialmente por um ponto, a desqualificação do outro por viés ideológico. É como se Mas eles dois são de esquerda. É como se ser bolsonarista ou ser de esquerda ou ser petista ou qualquer ista que seja. Mas quem colocou o Whindersson na direita foi Felipe Neto, porque o Whindersson é esquerdista. Briga de esquerda com esquerda. Essa é a questão de você querer colocar o outro, definir o caráter de uma pessoa porque ela votou em Bolsonaro ou porque ela votou em... Não existe isso, é uma estupidez. Você reduzir uma pessoa ao voto que ela deu na urna, isso é coisa de gente insana. Não tem como, não entra na minha cabeça que alguém que foi à urna para votar em Bolsonaro ou para votar, que a gente pegue essa pessoa e defina se ela é boa ou se ela é ruim com base nesse voto, sabe? E é isso, as discussões terminam indo para esse viés. Infelizmente, que as pessoas não querem, cada vez menos, as pessoas se fecham para a visão de mundo e não aceitam as coisas que não validam o que elas pensam a respeito de algo. E enfim, o resto todo mundo sabe, né? Que é o conceito de polarização. Mas nesse caso aí é uma parte com a parte, aí é só a vaidade, basicamente. E Felipe Neto é o dono da verdade absoluta. Vamos lá? Olha, quem quiser receber as listas de transmissão da 96FM, inclusive com as principais notícias dessa tragédia no Rio Grande do Sul, manda uma mensagem pelo 994536996. Você recebe as notícias em primeira mão e o aviso de todos os programas. Morada da Paz lançou um aplicativo para celulares Android e iOS, oferecendo uma experiência conveniente e rápida. Com o aplicativo, os usuários podem atualizar dados pessoais, acessar boletos para pagamentos e explorar conteúdos exclusivos. Uma sessão importante é perder alguém, que oferece canais de comunicação para orientações sobre como lidar com a perda de um ente querido. O aplicativo também disponibiliza apoio psicológico na seção Apoio ao Luto, com recursos como a plataforma Morada do Cuidado e o grupo de escuta Chara Saudade. O aplicativo está disponível para download na Apple Store e na Play Store. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 123 4848. Olha, quem viveu a história se lembra, 10 anos atrás era inaugurada a Arena das Dunas, uma estrutura grandiosa nascia para sediar um dos maiores eventos esportivos do planeta. E o que aconteceu depois mudou os quatro cantos de Natal. A Arena abriu suas portas, abraçou a diversidade de eventos, se tornou o coração da cidade e testemunhou momentos que entraram para a história. Hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união na nossa cidade. Um lugar que começou como um estádio de futebol se tornou um monumento em homenagem à mudança, onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. A Arena das Dunas, 10 anos, fazendo histórias, construindo memórias. 6h24. O pobre do Júlio está traumatizado, mas sigamos. Sigamos. Adorei. Falando agora, gente, Judson tá ali nos bastidores do programa, tá? É. E aqui todo mundo traumatizado é por quê? Não, em nada. Sigam-me, sigam. Siga o programa. Sou curioso. Ó, falando agora de política local, o desvio da BR-304, porque a promessa de inauguração hoje não se confirmou. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, o DENIT, a previsão é que a conclusão da obra ocorra na próxima quarta-feira, dia 15. A InterTV esteve no local hoje e conversou com alguns trabalhadores que apontaram que a previsão era de pelo menos mais 15 dias. A data de 10 de maio, ou seja, hoje. Havia sido dada pela governadora Fátima Bezerra pelas redes sociais. O superintendente do DENIT, Getúlio Batista, explicou que o prazo não foi cumprido por causa da chuva. Inclusive, ontem, Gustavo Negreiros mostrou que estava tendo chuva ontem, né? Ontem choveu, Enio, e é importante dizer o seguinte. Agora foi a primeira vez que o DENIT se pronunciou oficialmente. E ainda tem um porém. O DENIT deu dia 15, caso não chova. Caso não volte a chover. Eu tenho contato com... Na verdade, eu tenho amizade com os donos da fazenda. Que os carros... Aqueles que estão... Calita, pois é. E aí, que toma-se café com o pessoal da obra e são mais 10 dias. É muito difícil inaugurar antes do dia 20. Agora, uma coisa que não foi... A governadora teve tanta pressa em anunciar, em lorotar. Fátima, inclusive, que hoje está indo, deve ter alguma urgência, e numa sexta-feira para a Europa, por conta do erário, né? O que é que ela vai fazer amanhã e domingo? Bom, mas ela tem uma agenda na Bélgica, na Holanda e na Alemanha, vai para a Europa, um negócio com os outros do Nordeste, mas vai levando dois servidores aqui do Rio Grande do Norte por conta da gente. Né? Mas a governadora devia ter se dado o trabalho, ela não foi lá. Não acompanha, mas de nada, até eu já estou dizendo aqui, Nath, que você recebeu um vídeo. Por favor. Que coloca aí, para a gente ver o tamanho da obra. Se puderem dar o play, porque assim, gente comentou aqui, mas cidade tal, caiu uma ponte e botaram. Aí esse vídeo eu consegui ver finalmente, assim como no Rio Grande do Sul, mas ressalvada a proporção, a dimensão desse desvio. Porque eu achava que era só a parte da ponte, mas não, isso aí tudo é 1 quilômetro de uma ponta a outra. Ali, à direita, foi aonde a ponte caiu. A ponte caiu. E aí é onde está, Dinarte, os tubos, que a água, quando vem, vai passar por dentro desses tubos. Na verdade, se você for olhar, tem em torno de 40%, 50% da obra concluída. Não acaba essa obra. Eu acho que o DENIT só errou até agora na fase de dizer assim, dia 15, porque mesmo se não tiver chuva, eu acredito que não acabe. Mas agora a gente vê, e o Rio Grande do Norte pôde ver, o tamanho e a dimensão da obra. É isso. Eu acho que a governadora, ela errou ao fazer uma promessa de uma coisa que não é... Não, mas ela, entenda, Dati, ela errou a primeira vez em prometer isso dia 30. Mas na terça-feira agora, ela reafirma a mentira. Porque você veja, esse negócio aí que a gente mostrou não é uma coisa de... 30 tem que corrigir 30 metros. É coisa de 1 quilômetro de extensão. Júlio, vamos mostrar de novo para o pessoal que está no YouTube? E aí dá a dimensão de que não é... Olha aí você olhar aqui... Essa parte mais preta, escura, o que é? É o asfalto já novo. É o desvio. O desvio... A estrada antes da ponte também foi afetada. Então, assim, ó, aí é o desvio, hein? Isso tudo foi construído agora. E tem aquela outra parte todinha para ser construída. Uhum. Então, assim, ainda tem muita coisa. E aí, a governadora tem mania de chutar as coisas. E ela não é cobrada. Eu ri que hoje eu vi uma outra emissora aqui, o cara disse, eu sabia que não ia acabar a tempo, porque não disse. Porque quando a gente diz as coisas, o governo vem, é fake, usa toda a máquina. Mas aí está a maior prova, que Fátima não viu, Fátima não sabe, e Fátima se mete naquilo que não deveria se meter, que ela está trazendo para ela uma crise que, teoricamente, não é dela, certo? É do governo federal. Mas é muito grande o tamanho. Ah, pode ser que lá no Rio Grande do Sul seja errar, pode. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a velocidade é essa. E não vai ser quarta-feira ainda. Acaba quarta-feira. E tem ainda a questão da água. Se chove, como tem chovido, a obra para. E diferentemente, você vai dizer, ah, mas o fazendeiro fez... Mas o problema é o seguinte, na fazenda não passa carreta, não passa ônibus. Enio, vai passar aí por cima desse bueiro aí, vão passar ônibus com 40, 50 pessoas, vão passar carreta com 40 toneladas, e é fora o peso da carreta. Então, assim, não é uma gambiarra, você tem que fazer um asfalto com base. Com base. Agora, aí, cadê a empatia? Olha, mais de 1.000 empregos. 1.000 trabalhos, emprego não, emprego contém a carteira assinada. Mais de 1.000 postos de trabalho foram encerrados daqui para Mossoró, ao longo da BR-304. É gente de nada, que lá em Lages vendia castanha. Você está entendendo? Ali como é? No sábado, castanha. As carretas estão indo por onde? Estão indo para o João Câmara? Porque João Câmara. No sábado passado, quando eu fui, tinha uma carreta na minha frente. E o cara só soube lá na hora de entrar que não ia poder passar. E aí ele teve que voltar. Estão indo para o João Câmara ou estão indo para o Currais Novos. Mas aí, assim, são mais de 1.000 postos de emprego, de trabalho, que as pessoas perderam aí. Fruta, pessoal que vende queijo de manteiga em Riachuelo, todos, absolutamente todos, estão sendo atingidos. Tem um complexo de posto de gasolina lá em Lages, que esse cara teve que demitir mais de 30 funcionários, certo? Porque perdeu o movimento. Então, assim, a economia do estado do Rio Grande do Norte, eu diria que 5 horas da tarde passa a cancela, né? A economia divide em dois estados, que é quando a menina, quando está linda, fecha a porteira da fazenda dela. Então, assim, é muito estranho, mas tem que ter paciência, ter calma e trabalhar. A governadora tem que aprender a trabalhar sem querer passar a perna na população, porque ela reafirmou terça. E está aí, governadora. Está aí. Olha, vamos sentar o dedo aí no nosso like aí, gente. Vamos prestigiar aqui o programa. Nós estamos agora com quase 700 pessoas plugadas no nosso YouTube. E aí, mete o dedo aí. Voltando a falar de política local, em reunião conjunta realizada na manhã de ontem, a Comissão de Administração e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa se reuniram com o objetivo de esclarecer as denúncias feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do RN, sobre a existência de professores fantasmas. E um dado preocupante foi apresentado durante o evento. 1.272 professores ainda não responderam ao censo estadual na rede de ensino. O censo, obrigatório, se encerra em apenas 5 dias. Quem não responder poderá ter o salário cortado. Pode ter certeza que vão responder. Eu também acho, assim... Não tenho nem dúvida. Eu sou muito crítico com a governadora Fátima Bezerra, mas eu não acredito nesses funcionários fantasmas. Eu acredito no uso político. O que é que está ocorrendo? É outra denúncia, não é isso. É você é contratado como professor temporário, certo? Tem contrato e aí você já entra no estado e é requisitado para um cargo administrativo. Então, tem. Aí um outro ponto também que tá a educação, o quadro de professores, a gente precisa começar a dimensionar isso. O quadro de professores está semelhante, não sei em que proporção, ao que acontece na Polícia Militar com relação a afastamento de sala de aula por questão de saúde mental, de professores colapsarem, porque cada vez mais essa geração que está aí é translocada, sabe? De meninos mimados que se acham donos de tudo e que vem no professor. O professor, para muitos deles, não é mais uma figura de autoridade, de respeito e que inspire disciplina. É alguém para ser confrontado. Essa figura que imaginava o professor como alguém para ser confrontado, na minha época, era assim, era o baderneiro da turma. O problema é que hoje as turmas estão cheias de baderneiros e os professores estão colapsando mentalmente. Eu conheço vários professores de idade que não querem mais ensinar no segundo grau, antigamente segundo grau, já é chamado de ensino médio. Enio, divido o comportamento dos alunos. Não, já não é começa no fundamental. Mas não é comportamento de antigamente o bagunceiro falava alto, conversava em sala de aula, mas é jogar de uma cadeira. Mas é de intimidação. Olha, e aí se um professor desse for reclamar alto, aí ele é filmado e ele cai em desgraça, né? Basicamente é isso. Os pais não aceitam que o menino, meu menino, você está falando alto com meu menino. Então, assim, é uma profissão difícil, é extremamente delicado. No professor, sabe o que é que falta para o professor em sala de aula? Da segurança. Segurança da vida dele. O pior é que são os alunos que... Quem está no nosso chat aqui é Renato Cunha Lima. Ele está dizendo, segunda voltarei doente aqui com a virose braba. Melhoras aí, Renato. Renato. Você já deu seu like, Renato? Dê aí o like, aperta o dedo aí, Renato. Viu? Então, assim, a profissão, os professores, tudo é com muito risco dentro de sala de aula. Professor sendo intimidado. E aí, quando o Nath falou, acaba dando um tilt na cabeça, né? O cara acaba com medo de morrer, o cara tem família. Deixa eu trazer uma notícia aqui, foi inclusive de Nath Assunção, que postou no nosso grupo, aqui do Jornal das Seis, campanha, é uma matéria da Folha de São Paulo, do Leonardo Furman, jornalista Leonardo Furman. Campanha vai doar rádios de pilha para moradores de áreas isoladas atingidas pelos enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia da iniciativa é facilitar que essas pessoas consigam receber informações de qualidade sobre a situação do estado. Quando as chuvas atingiram Santa Cruz do Sul, o professor de jornalismo William Araújo se viu obrigado a usar o rádio de pilhas para buscar mais informações sobre o que estava acontecendo. Com problemas de conexão com a internet e a falha na energia elétrica, o aparelho virou a melhor maneira de receber informações seguras. Ele havia comprado o rádio no ano passado, quando foi assistir no estádio da cidade o jogo do time no qual é torcedor, o Internacional, contra um time local, o Avenida. Abre aspas, soube que a babá dos meus filhos não conseguiria chegar aqui, em casa, por causa das informações sobre as enchentes. Fecha aspas, exemplifica. Ele diz, a proposta de criar uma campanha para arrecadar rádios de pilha para os atingidos pelas enchentes que estão em áreas isoladas e na zona rural, ganhou impulso graças à experiência da professora de Direito, Grace Kellen de Freitas Pellegrini. Ela conta que o rádio é fundamental na comunicação com os moradores de áreas rurais, mesmo em tempos normais. Abre aspas. Existem muitos trabalhadores rurais que fazem suas tarefas ouvindo rádio, diz. Eu dei essa notícia aqui para a gente dar uma contextualizada, para a gente ver a importância do rádio na vida das pessoas. Sim. O rádio, que durante muito tempo sempre foi o primo pobre dos veículos de comunicação, o rádio que sempre foi questionado, discutido, com o surgimento do cinema, as pessoas disseram que o rádio ia acabar. Com o surgimento da televisão, as pessoas disseram que o rádio ia se acabar. Com o surgimento das redes sociais, algumas pessoas chegaram para mim dizer, agora o rádio acabou. Não, o rádio se reinventou. E agora, esse rádio que eles estão dizendo aí, esse rádio de pilha, é a única forma deles receberem notícias, ficarem atualizados do que está acontecendo no mundo. Sabe por quê? Porque a internet parou, não tem energia elétrica, e eles estão na rua, literalmente. E o radinho de pilha funciona. Então, para vocês terem uma noção exata do que é a dimensão da comunicação do rádio. Radinho de pilha, até esse rádio que vocês estão vendo agora no YouTube e acompanhando aqui o Jornal das Seis. Ainda continua sendo o veículo mais imediato, ainda continua sendo o veículo mais dinâmico e ainda continua sendo o veículo que chega mais longe. E aí, um exemplo, há 20 minutos, quando ele abriu o programa, ele anunciou que tinha 116 mortes lá no Rio Grande do Sul. Eu já posso atualizar agora dizendo que são 126. É isso aí. Ou seja, aumentou em 10. E o rádio, ele proporciona justamente essa mobilidade. Inclusive, deixei usar o rádio. Você vai corrigindo, vai aumentando. Para avisar o pessoal da recepção, para abrir o portão, que a minha mãe está lá fora com canjica e raivinha. E ela tá querendo entrar. Dona Mônica! Ela veio deixar canjica e raivinha. Meu Deus do céu! Hoje me perguntaram, eu sou louco por canjica. Aí hoje me perguntaram, Sônia Milva já começou a vender canjica? Eu disse, não acredito, é mesmo. Amanhã já vou dar uma passada em Sônia Milva. Semana passada eu comi um cachorro quente lá. Comi um cachorro quente? Aquele cachorro quente é muito. É gostoso. Eu comi um cachorro quente. Rapaz. Aliás. Tudo, né, lá? Tudo lá é muito. Depois que eu disse a Dinarte Assunção, depois que ele descobriu o Sônia Milva, ele disse, meu Deus, é perto da minha casa. É perto da casa. Vamos lá, vamos falar da Graciosa. Com quase 50 anos de tradição, a Graciosa é sinônimo de bom gosto e elegância em ótica. São mais de 100 das melhores grifes em óculos de grau e solares, incluindo algumas marcas mais desejadas do mundo, como Chanel, Prada e Moscot. Estilo e sofisticação na Graciosa. Você merece esse presente. A Graciosa, Natal Shopping, Midway Mall e Afonso Pena, 624. Olha, é muito bom ter médico online 24 horas para você e seu filho. Cliente Unimed conta com atendimento médico rápido e humanizado em apenas um clique. Com pronto atendimento médico virtual da Unimed, você realiza consulta pediátrica ou adulta com total comodidade e ainda evita deslocamento, filas e gastos desnecessários. No conforto da sua casa ou de qualquer lugar. E pode ficar tranquilo, se for necessário solicitar exames e procedimentos, o médico dará andamento à solicitação. É muito bom ter tudo isso Unimed Natal. 6h40. Amigos, não é nem um extra pauta, é uma continuidade de pauta. Tá, vai. Ontem nós trouxemos aqui o caso do taxista, que foi à STTU, né, que estava se queixando da STTU, porque não conseguia a liberação da licença para poder ir ao Detran. E aí a STTU disse que era mentira dele, maldade, que quem autorizava a operação eram os diretores. E a gente disse aqui, vá lá amanhã. Ele foi lá hoje. Aí quando foi hoje, mais ou menos umas 11 horas da manhã, ele me mandou um vídeo dizendo, Dina, muito obrigado. Depois da cobrança de ontem, ó, tá aqui, assinatura eletrônica. Eletrônica de dois diretores. De dois diretores. Obrigado. Quando eu ia postar no blog do Dina, aí ele disse, Dina, eles me deram autorização para um carro errado, carro antigo. Eu continuo sem poder trabalhar. Eu disse, eu não estou acreditando nisso, não. Ele disse, é. Aí eu disse, cara, e agora? Ele disse, eu vou voltar lá, eu tenho uma consulta. Aí, no início da tarde, ele me mandou um vídeo. Dinar, estou saindo daqui, só terça-feira agora. A STTU não me permite elogiá-la, entendeu? Sim. Ela faz tudo que pode para levar uma porrada. É muito incompetente. Esse vídeo está aí com você? Tá aqui. Vamos lá, vamos. Manda para o pessoal ali do suíte ali. É lamentável. Vamos que a gente encaminhar. Vai colocar a denúncia. Eu só queria que ao vivo, pressa no que, ar. Que a STTU, é o órgão que tem mais pressa em desmentir as coisas. Ela teve essa mesma pressa em realizar. Quer dizer que os caras assinaram um carro errado. Ele me mandou um vídeo, o primeiro, todo feliz, consegui. Aí deve ter chegado lá. Obrigado. Aí assim, não, em questão de minutos, ele mandou um áudio. Dinarte, tá errado. Eles não é o meu carro. Não... Puxa aí, dá o play, por favor. Vamos lá. Aumenta aí. Não teve acordo, não. Está na mesa do secretário, mas ainda falta ele assinar. Então, mandaram eu voltar na terça-feira mesmo. Só assinar eletronicamente. Ele está na frente da STU quando ele gravou isso daí. Aí ele disse que o secretário não tá lá, não. E só é na terça-feira. Primeiro falaram para ele que a secretária só trabalha segunda e terça. É. Aí ele disse. Aí eu quero saber o seguinte: por que não pediram para ele voltar na segunda, só na terça-feira? Na terça. E detalhe: a assinatura era eletrônica. É eletrônica. Eletrônica. Eu vou pedir a Paulo, com certeza ele está nos assistindo. Quem é Paulo? Paulo Barra é o adjunto. Ah. É meu amigo. É primo. É Paulo. Primeiro, você pode assinar eletronicamente, você já assina aí da tua casa, né? Depois, você olha no cadastro do motorista de táxi, o telefone dele, e você manda por WhatsApp o documento do rapaz. Se você quiser, você pode passar para mim, que eu passo para o Dinastro, que o Dinastro passa para ele. É inacreditável, sabe? Mas cara, assim, não tem por que esse cara não trabalhar segunda-feira, porque é... Não tem por que ele não trabalhar esse final de semana. É, mas quando é transferido, não abre. Eu sei, mas assinando eletronicamente. Não, mas aí tem que mas, ir pro gente, Detran. A questão. Ah, tem que ir pro Detran ainda. Meu Deus do céu. É muito revoltante. Porque se eu passar agora, depois do programa, no Pardal, acima da velocidade, segunda-feira a multa está na minha casa. Pois é. Segunda-feira se ele a multa está na minha casa. E o problema todinho... Cadê a dona Mônica com a canjica? Ah, deixou e se foi. Vale, ela já foi embora, já? Aqui com a gente no ar. Ela veio deixar as raivinhas e a canjica. Você vê o seguinte, que esse cara ficou impedido de trabalhar essa semana. Era pra ela ter entrado, dado um cheiro no filhote. Pois é, ao vivo, tudo. Ah, ela que fez aniversário sábado. Parabéns a ela aí, foi. 60 anos, de nada foi pra lá, com bola e tudo. É, isso aí. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou hoje das vaias que ocorreram durante uma cerimônia de entrega de 914 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Maceió, capital de Alagoas. Ao longo do evento, a plateia vaiou, principalmente, as menções ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que estava presente e também discursou. A nossa produção separou um trecho do momento das vaias do público ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos assistir. Eu queria saudar a todas as pessoas, cada uma das famílias que recebem hoje, presidente Lula, 914 unidades para homens. Meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. E ontem, presidente, foi um dia de muita dificuldade. E é mais ou menos, a gente trazendo para o estado do Rio Grande do Norte, se botasse Rogério Marinho e Fábio Bezerra no mesmo palanque e os dois fossem anunciados com suas claques. Quem estava vaiando... Não, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue nem trabalhar. Quem estava vaiando, o Arthur Lira, era a claque de Renan. Era a claque de Renan. Certo? É basicamente isso aí. É bom que... Uma história de uma senhorinha que estava lá, que teve 5 filhos, que vai receber uma... Sim. Aí Lula disse, porque a senhora vai fechar essa porteira quando? A gente tem também um off, as imagens de Lula, né, Ciro? É isso aí. Então, ó, nesse mesmo evento, Lula também citou os empresários que ele trata bem, mesmo sabendo que não votam nele. Vamos assistir e ouvir a fala de Lula. Respeito com o empresário da construção civil. Eu nunca faltei com respeito com o presidente da indústria automobilística. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. Mas eu tenho certeza que essa gente não vota em mim. Quem vota em mim é o povo pobre desse país. Quem pensa um pouco não pode votar no presidente Lula. Lula é como eu digo, o Lula é um bicho político. De tudo ele pega e cria um momento político, né? Aí, quando ele fala isso, a claque, gente, explode. Sabe por quê? Porque tem que estar ali o pessoal mais humilde, o pessoal que está recebendo a casa. Ele se elege por esse povo, mas ele governa com esse pessoal que ele mas disse. Ele disse, mas o que ele disse é verdade. Ele disse, não desrespeita empresário, não desrespeita empresário da classe automobilística, não desrespeita... Da Constituição Civil. Da Constituição Civil. Ele fazer uma cozinha na casa dele. E ele não desrespeita... Ele não desrespeita, não. Ele não desrespeita, não. Duas empreiteiras, as duas maiores do Brasil na época, OAS e Odebrecht, se juntaram, fizeram um consórcio para construir a cozinha do sítio de Atibaia. Ele tem que gostar desse pessoal. Mas ó, uma das qualitativas a que eu tive acesso nacionais indicava o seguinte: com o público da classe D e E, eles têm o seguinte pensamento. Quando foi roda, quando botaram na sala, né, que começaram a estimular as pessoas, eles tiveram esse público tinha a seguinte percepção: bastou um pobre chegar lá e eles prenderam. É essa a percepção que eles têm do Lula, né? Que bastou alguém sair do sertão, ganhar a vida e chegar à presidência, e aí os ricos vão lá e prendem esse homem. Bastou um pobre chegar lá. Lula, evidentemente, hoje não é nenhum pobre. Lula é rico, mas ele tem uma conexão com essa classe. Ciro! Agradecer aqui, Paulo Barra está dizendo que vai olhar o processo agora mesmo. Sabe? Paulo, se você puder passar durante o programa, eu já passo para o Dinato. Por favor. Paulo Barra é lá de junto. É lá de junto. Trabalha lá de segunda a sexta. Trabalha de segunda a sexta e diz que vai olhar agora mesmo o processo. Maravilha. Pronto, vai. Até fora do expediente ele está trabalhando. Está trabalhando, pois é. Pelo menos Paulo Barra trabalha, né? Trabalha, pois é. Que ele passa o processo. Olha só, Ciro, tem alguém aí do futebol? Eu vou mandar para você o número do TX, se você mandar para Paulo Barros. Mande para aqui que eu já passo. Não é Paulo Barros, não, é Paulo Barra. Paulo Barra. É, Paulo aqui. Barros é aquele carnavalesco. Olha, STT, eu imploro que você me deixe elogiar você ainda hoje. Pois é, tão fácil. Vamos lá, vamos falar da Fecomércio? Mandar só um abraço aqui para meu amigo aqui, Walter Júnior, que ele acabou de me mandar uma foto do perfume de Jair Bolsonaro, que ele recebeu na casa dele, escolheu pra gente. Esse perfume é bom, é? Não sei, eu nunca cheirei nem um macho com esse perfume, não. Diga ele que manda uma amostra, porque se for bom eu compro. Olha, a Fecomércio é para você que quer chegar longe e voar cada vez mais alto. Chegamos aos 75 anos e te convidamos a celebrar a inovação e as constantes mudanças. Afinal, o amanhã começa hoje. E o hoje depende de ações concretas para construir um futuro próspero. É por isso que, ao lado do SESC e do SENAC, nós incentivamos a inovação e o empreendedorismo, fomentando a economia e o desenvolvimento da nossa terra por meio de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Além disso, representa os interesses dos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo, para tornar esses setores cada vez mais fortes e prósperos. É assim que se constrói o amanhã. Fecomércio RN, 75 anos, SESC, SENAC. Olha, você sabe quem é o bom vizinho que ajuda você a encher o carrinho e economizar? É claro que é a Rede Mais. Sempre, sempre a Rede Mais traz grandes ofertas em todos os setores, com qualidade e o melhor atendimento. Tem frutas e verduras fresquinhas no hortifruti, além de tudo que você precisa em mercearia, higiene e beleza, bebidas, açougue e padaria. Você ainda aproveita o Cash Mais, o clube de vantagem do Bom Vizinho, que traz descontos e ofertas especiais. Cash Mais, você vai lá, na medida que você vai comprando, você vai ganhando mais desconto nas suas compras. Venha saber economizar na Rede Mais, porque você já sabe, tá na Rede Mais, tá no precinho. 6h52. É pra gente falar de futebol agora, Ciro, sem ninguém... Da CBF? Ah, tá. O PT, né? Tem? O PT quer que o Lula, o ministro Lula, quer que a CBF pare o campeonato. É isso aí. Olha, falando agora de futebol, o Ministério do Esporte enviou hoje um ofício à Confederação Brasileira de Futebol solicitando a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano. O documento é endereçado ao presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. Abre aspas. Diante da catástrofe que se segue, a solicitação se faz necessária muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico, onde todos os envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam nesse momento na sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado. Fecha aspas. No documento, assinado pelo ministro André Fufuca, não sugere a data ou por quanto tempo o campeonato deve ficar parado. Mas em entrevista à CNN Brasil, o ministro afirmou que a solicitação do governo seria para que as séries A, B, C e D, tanto no masculino quanto no feminino. É isso aí. Incluindo a paralisação do campeonato brasileiro. Eu acho que faria sentido, mais ou menos assim, eu não sei a dinâmica, mas alterar as datas dos jogos que envolvem os clubes. Mas foi isso que foi feito dos três principais clubes na Série A e os outros clubes na Série B, C e D. A questão toda é que o futebol é uma atividade econômica que gera bilhões. O país está precisando de dinheiro para justamente, até para a gente socorrer os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Futebol é uma atividade econômica. Então não tem o que se falar em paralisar o campeonato todo. Os times gaúchos ficam com rodadas em atraso. Quem for jogar com o Grêmio Internacional vão ficar aí 20 dias. Eles vão ficar sem jogar e depois vão ter que ir para jogar em outra casa. Porque o estádio do Inter e o do Grêmio não vai ter futebol nem tão cedo. Olha só, o Rio Grande do Sul tem três times na Série A do Brasileirão. Eu vou para Ciro, quantos times o Rio Grande do Sul tem nas séries A, B, C e D? Procura aí. Só na Série A tem três times: Internacional, Grêmio e Juventude. Pois mas daí para paralisar o futebol, só uma notícia aqui do portal da 96 que é interessante. Eu vi até o comentário do BG hoje, que eu achei fantástico. Lula afirma que não dormiu pensando no cavalo caramelo, né? Lula deu uma declaração que teve uma dificuldade grande de dormir. Se você quiser ver tudo, é só acessar o portal da 96FM, mas é isso. Ótimo ter salvado. Vou fazer o mesmo comentário do BG. Ótimo ter salvado o cavalo caramelo. Ótimo que se salve todos os outros animais, pets, que é toda a forma de vida. Porém, a gente tem que se preocupar. Eu preferiria escutar um presidente. Obviamente que ele gosta de lacrar e ele gosta de emocionar, mas preocupado com as vidas das pessoas lá do Rio Grande do Sul. Eu vejo muita gente, sabe, Nath? Me preocupa muito. Gente bota filho em creche, bota os pais ou os avós nessas casas de repouso e vai passear com o cachorro na praça. Amo os cachorrinhos. Não gosto de gatinho não, mas respeito quem ama os gatinhos, o periquito, a jaguatirica, mas primeiro os humanos. Eu acabei de abrir aqui nosso chat, eu queria mandar um alô então para o Raheli Falcão de Areia Branca. O Minha Rota pelo Mundo está aqui. Eu acho que é esse. Raheli Falcão. Alô para vocês dois, um beijo e um abraço, meu respeito para vocês. Sobre Lula e o cavalo caramelo, eu acho que tá tudo bem, gente. Ele já disse tanta coisa, ele chorou sobre as vítimas. Eu acho que também, às vezes, vocês ficam fazendo umas problematizações, sabe, sobre a fala do Lula, que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu acho que ele mandou a mulher parar. Mas não é possível, quê? Gente. Pronto, vamos tirar o VAR. O VAR, sabe quem está certo? Eu ou Dinarte? Não, mas Dinarte não relativizou isso aí na fala de Lula, não. Ele disse que essas falas de Lula são recorrentes. Se a cara fala de Lula, a gente fica dando publicidade, Lula fala isso sempre. Hã? Mas é engraçado. É engraçada? Porque é falso. Tá bom, então o Ciro disse que é engraçado. É falso. Desgraças todas que a gente tem falado nos últimos dias. Eu ontem à noite fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse como a gente imagina que são os pensamentos. O que, que aquele cavalo estava pensando? Sozinho. Em cima de um telhado, eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. Pois é, ele entra no cérebro do cavalo, ele quer pensar como o gente, cavalo. Pelo amor de Deus, o cavalo essa teve problematização dessa fala. O cavalo teve empatia, porque meu o Deus cavalo, do céu. O cavalo disse, a gente, eu vou dizer um negócio pra você. Gente, vamos seguir, por favor. Pelo amor de Deus. Você e BG estão precisando fazer uma revisão de conteúdo. Do vai céu. Ser o cachorro problematizar engraçado. Essa fala. E aí a outra fala? Vai lá. Ele mandou a menina parar. Bobagem. A menina tinha 27 anos. anos, 5 filhos. Eles, minha filha, quando é que você vai parar? Quando é que você vai fechar essa porteira você, se fosse Bolsonaro? Você tem algumas obsessões na vida. Uma das suas obsessões era Lula. E a outra, adivinha? Foi Fátima Bezerra. Ah, é isso. Não, aí. Mas Fátima Bezerra tá na... Vamos lá, boa. Vamos lá. Ela tá na TAP. Vamos lá. Classe executiva. É, problema tem mais cadeira, testemunhal, não. Problema entre a cadeira e o computador. Tem mais prejuízo, não. Olha, os prejuízos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul já chegam, já ultrapassaram R$1 bilhão, informou hoje a Confederação Nacional dos Municípios. É, segundo a entidade, mais de R$1 bilhão é apenas na agricultura, enquanto na pecuária os danos chegam a R$61 milhões. Os dados são parciais, uma vez que nem todos os municípios conseguem contabilizar as perdas e inserir as informações no sistema da CNM. Do todo, 397 municípios foram reconhecidos pelo governo federal em estado de calamidade pública. De acordo com a Confederação, a maioria dos municípios que registraram seus decretos de anormalidade começaram a informar os valores dos danos e prejuízos, considerando que o nível da água já começou a baixar em algumas localidades. É, Ciro, você conseguiu ver quais são os times do Rio Grande do Sul que estão nas séries? Tá providenciando, tá providenciando. Bom, é isso aí, o prejuízo a gente já falou, não é só o prejuízo, esse aí, eu entendo que é o que deixou de arrecadar. É o que deixou de circular. Sim. É o cara que tinha o milho, sei lá, o arroz que não vendeu. Inclusive está até um problema grande de arroz. O presidente que quer importar 1 bilhão de toneladas. Eu faço um apelo aqui. Depois disso é uma obsessão, mas eu faço um apelo ao MST para ele resolver a questão. Não é o maior produtor mundial de arroz. Não, o MST produz 0,02% de arroz. Mas todo petista diz que o MST é um grande produtor de arroz orgânico. É só pedir, não ter fazenda do MST inundada, pedir o MST para produzir arroz pra gente. Ó, gente, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu oftalmo, Zé Rosendo. É, exatamente. Zé Rosendo, ouvinte e telespectador assíduo aqui do programa, meu vizinho querido. Manda um abraço para ele. Zé, grande abraço. Deixa eu aproveitar esse gancho. Eduardo Vila também está nos assistindo. Ontem Marluce mandou para mim uma foto muito engraçada. Ela com o Eduardo, eu acho que eles estavam dentro de um elevador, dentro do elevador, e Eduardo com o radinho no vidro, ouvindo a gente. Deixa eu aproveitar. Eduardo, um abraço grande. Marluce, beijo. O gancho que você deu aí, um alô para o seu amigo médico, eu estou numa jornada. Eu estou à procura de um médico profissional, um dermatologista. Sabe assim, quando você... Já passei por 3, mas não deu liga. Você sente a que, minha, que... A minha Mirella é muito boa. Mirella. Eu não aguento mais. Então, assim, se você acha que você vai ser legal para mim, me manda um alô. Hoje eu tinha uma, cancelou, porque tinha uma viagem. Então, me manda aí um alô. No 98874-1697 ou nas minhas redes sociais, pelo amor de Deus, que eu quero encontrar um dermatologista. Oh, logo mais às 21 horas na ABB, o rei do brega, Luiz Almir, vai cantar. Quem quiser escutar Luiz Almir, nosso colega Luiz Almir, na ABB. Ciro, alguém já chegou do futebol? Meu Deus! É porque deve estar engarrafado. Júlio Lins, você que está nos escutando... É, assim que chegar, ver o Estúdio 2 da FM 96. Ricardo Bezerra, tá ouvinte também aqui do jornal, grande Ricardinho, tá dizendo, são 9 clubes do Rio Grande do Sul entre as séries A, B, C e D, tá? Então são 9 clubes. É um futebol muito, muito... Competitivo. São competitivo. Só 9. Sim. São 9 nas 4 séries. É porque 3 estão na Série A. 3 na Série A. Não, é o normal, né? São 2 do normal. O Juventude é daquela turma que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas está sempre subindo aí. Às vezes lá em Minas o América sobe uma vez ou outra, né? Vamos lá. Estou procurando uma notícia aqui, porque está com as notícias do futebol. Como a galera do futebol ainda não chegou... Eu tenho um nome aqui, viu? Eu tô... Na Série B não tem nenhum. Não tem nenhum clube na Série B. Aí na Série C tem o São José, o Ipiranga e o Caxias. Na Série D tem o Avenida Brasil de Pelotas, caraca, o Brasil já teve na Série A, inclusive, e o Novo Hamburgo. Aí os três da primeira divisão da Série A, Juventude, Grêmio e Internacional. Vamos falar do Florata Tirol. Descubra o Florata, um empreendimento único com localização privilegiada no desejado bairro do Tirol, em Natal. Desfrute de uma área de lazer completa e escolha entre apartamentos de 3 quartos ou 4 suítes, com tamanhos variando de 100 a 150 metros quadrados. Aproveite as condições especiais agora e garanta seu moderno apartamento, onde a natureza e o conforto se encontram para criar novas histórias e memórias. Sua exclusividade espera por você. Ligue já para 40 20 35 38 e descubra o Florata. Sua vida merece mais uma realização Moura do B em Natal. Olha, a semana que antecede o Dia das Mães, é claro que você deseja que esta figura tão importante esteja sempre ao seu lado. Para isso, é muito importante o cuidado com elas, com a saúde delas. E na Produtos Lucena você encontra alimentos que ajudarão na longevidade da sua mãe. Também contamos com vouchers para você presentear a sua mãe e ela realizar suas comprinhas do jeito que ela preferir. Neste Dia das Mães, dê o presente que a sua mãe precisa. A Produtos Lucena fica na Agnaldo Gurgel Júnior, número 10, ao lado do estacionamento da Lampadinha. Produtos Lucena, referência em produtos naturais, acesse @produtoslucena. 7:04. A gente vai para um break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. 96FM.com.br 96FM.com.br Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. Sabemos que quando o assunto é segurança, temos uma grande atenção. E quando se trata da segurança do nosso lar e da nossa família, temos que redobrar a preocupação. Hoje nos sentimos sem opção, pois são caras e ineficientes. Mas a UTS traz a solução ideal para esse tipo de problema, porque garante mais segurança, economia e praticidade quando o assunto é segurança residencial, condominial e comercial. A UTS oferece serviço de portaria remota, controle de acesso e monitoramento de alarme inteligente. Gente, e para tornar tudo isso acessível, está convidando você que já possui negociação em andamento ou outras propostas para uma avaliação. Não feche negócio sem conhecer a UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do WhatsApp 996649221. A Moura do B criou o Florata Tirol, para você que enxerga a vida nos detalhes, no bairro mais desejado de Natal, repleto de espaços livres e arborizados, área de lazer completa, apartamentos com 3 quartos ou 4 suítes, 100 ou 150 metros quadrados. Florata Tirol, a vida é sua casa. Ligue e saiba mais. 40 20 35 38. Registro de incorporação no primeiro CRI Natal RN, a cargo do terceiro ofício de notas, livro 2 de RG, na matrícula 53220, sob o número RN. Para a Clínica e Laboratório Mais Doutor, a sua saúde não tem preço. Por isso, contamos com médicos dedicados e comprometidos em mais de 20 especialidades médicas e exames laboratoriais, como ultrassonografia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, odontologia, fisioterapia, oftalmologia e raio-x. Tudo para que seu diagnóstico seja rápido e preciso. Clínica e Laboratório Mais Doutor. Cuidar da saúde ficou fácil e com preço que você pode pagar. Avenida João Medeiros Filho, ao lado do Partage Norte Shopping. 4109-0333. WhatsApp 98189-6767. É muito bom ter saúde, e sorrir, e viver, e aproveitar momentos que não tem fim, sonhos que quero realizar. É muito bom ter tudo. Oportunidade única de, além de comprar no Florata, a unidade que você deseja, dá um like pra gente, pelo amor de Deus, gente, é sexta-feira. Vocês estão nos vendo. Sextou, a gente passa a semana todinha aqui dando o melhor de nós, para que chegue na sexta-feira e a gente tenha quanto? Míseros 300 e poucos. Míseros 300 e poucos likes. Pelo amor de Deus, isso não é coisa. Vou fazer um programa. É, minha casa, hoje, meu like. Hoje eu descobri que Gustavo Negreiros é riquíssimo. O jornalismo deixou Gustavo podre de rico. Você falou com o BG hoje? Porque eu chego na Baritec 7 horas. Aí eu fui falar com o pessoal, fui falar com o personal do Gustavo. Disse, cadê o Gustavo? Não, hoje ele treina às 9. 9 horas é horário de herdeiro. Herdeiro, justamente. Só malha às 9 horas quem tem dinheiro suficiente para não se preocupar com nada. Segunda, quarta e sexta eu só vou às 9 horas, justamente porque eu começo a trabalhar 4. Aí 9 horas a audiência do bloco começa a descer. Aí eu, conversinha é essa, aí que eu você levanta às 4 horas. Eu levanto, pode vir amanhã. E está lá, 4 horas começa. O vereador Erasmo Moraes, da cidade de Crato, foi assassinado com mais de 45 tiros em frente à sua casa nesta semana. Ex-policial militar, ele gravou um vídeo antes do crime dizendo que, se fosse morto, a motivação seria política. Abre aspas, fiquem de olho, porque eu vou mexer com gente grande, eu vou mexer com enxame de abelha, eu vou mexer com um formigueiro. E se alguma coisa acontecer na minha vida, não procure outra linha de investigação. Foram questões políticas, fecha aspas, disse ele. O crime aconteceu quinta-feira, quando o vereador Sargento Geilson foi morto dentro de um frigorífico na cidade de Icó. O político era suplente de deputado estadual e segundo sargento da Polícia Militar do Ceará, mas estava afastado de suas funções por questões de saúde. Por coincidência, Geilson Pereira Lima também chegou a gravar um vídeo dizendo que sofreria represálias por estar denunciando esquemas de corrupção. Ele afirmou no vídeo que recebia ameaças. Os dois do PL... E foi tiro de fuzil, foi, gente. E não, e 45 tiros de data. Assim, é um negócio que... Primeiro, né? O primeiro foram 45. O vereador tiros. Erasmo Moraes. É, e ele fala que ia mexer, não deu nem tempo. Né? Vou mexer com enxame de abelha, vou mexer com enxame de... Enxame não, enxame é só de abelha, com formigueiro, com não sei o quê. Antes disso, já eliminaram o cara. Olha, moradores de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, uma das cidades mais afetadas pelas cheias, denunciam que ladrões estão saqueando imóveis que foram abandonados pelas famílias após a prefeitura determinar a evacuação total do município. De acordo com Giovanni Di Carli, que foi resgatado pelo Exército na última quarta-feira, moradores que permanecem nas casas afirmam que os bandidos usam motos aquáticas e botes para derrubar muros e invadir os imóveis. Abre aspas, nós ficamos lá seis dias sem banho, sem sinal, sem nada. Há famílias no bairro de Itaí que não vão sair de casa por causa dos saques. Fecha aspas, explicou o cirurgião dentista que está ajudando as famílias com medicamentos e outros suprimentos. Tem outro detalhe aqui, eu estou vendo aqui no portal do Metrópolis, o Pedro Scooby, aquele surfista brasileiro. Sim. De ondas gigantes, Pedro Scooby, ele está dizendo assim, Pedro Scooby detalha resgate em escola tomada pela facção no Rio Grande do Sul. Segundo o surfista Pedro Scooby, a escolta policial foi essencial para realizar o resgate das pessoas que estavam abrigadas na escola. Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul ajudando a resgate da população que está ilhada no estado. E usou as redes sociais para falar sobre a situação. Nesta sexta-feira, o surfista agradeceu a um delegado pela escolta policial realizada em um resgate arriscado. Ele diz o seguinte, abre aspas, obrigado por todo o apoio desde que chegamos aqui. A equipe do delegado Lacerda nos deu apoio a entrar em uma das escolas que estava tomada pela facção. Fecha aspas. O surfista também afirmou que está tomando remédio para evitar a leptospirose. Abre aspas, a água que a gente entra tem bicho morto, já passou gente morta, milhões de bactérias, meu pé está cheio de perebas, né, que ele disse, por sinal, disse em vídeo. Ele e outras pessoas devem pegar muita doença de pele, né, porque a situação da água é a pior possível. Né? Ele está falando leptospirose porque é uma doença bem grave, né, eu acho que dá pelo cocô, pelo xixi do rato, né, a leptospirose. Sim, também essa questão de animais mortos, né, cadáveres, enfim. Tudo junto, né? Vamos falar de futebol, então. Vamos voltar lá para falar sobre o Mbappé. O Mbappé vai sair do PSG. Ele saiu sem ganhar a Champions League, né? Nada. PSG. Ele só ganha o campeonato francês. né? Mais ou menos como o campeonato potiguar aqui pro Brasil, o francês pra Europa. É, não, o campeonato francês é uma baba, né? É, justamente. É uma Mbappé baba. É o arrogantezinho lá, né? É, mas o arrogantezinho já foi campeão mundial e quase ganhava o bicampeonato mundial, né? Mas ficou no quase. Não, mas ele ganhou o campeonato no depois 20, de dizer 18. Que o futebol é abaixo da linha do Equador, é como era, por isso que a América do Sul tem acabado aí de perdeu para a Argentina. Mas entenda, mas ele não mentiu. Ele não mentiu. Ali na Argentina foi uma questão isolada. A gente vê futebol europeu muito mais avançado. A gente conseguiu resolver o negócio da América? Que negócio mesmo? Do América não, do é, do... A gente foi banido. Sim. É, não, não ali eu acho que a CERN, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte. Nunca teve punição, não. Ele disse que ia punir, aí depois... Dispuniu. Sim. Dispuniu. Entendi. Ele fica só na guerra psicológica. Eu tenho certeza. Esse cara tá trabalhando para alguém. Algum interesse, espúrio. Vamos falar sobre futebol agora? O técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição em junho. A divulgação dos nomes foi realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os convocados foram Alisson, Bento e Ederson. Zagueiros, Beraldo, Militão, Magalhães e Marquinhos. Laterais, Danilo, Ian Couto, Arana e Wendel. Os meias, Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Os atacantes são Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Olha, o Brasil foi, eu vou fazer igual a Júnior Lins, foi reforçado com a ausência de Richarlison. Né? O Brasil foi reforçado. Chegou aí, ó. Com a ausência de Richarlison, que eu tô fazendo igual a você. Foi reforçado com a ausência, né? E outra, que aí ele foi convocado e eu queria falar, que é importante, foi o Endrick, o gol que ele fez ontem contra o Liverpool, lá do Uruguai. Liverpool é da cara da Inglaterra, mas não, é do Uruguai. E aí ele faz o gol e sai imitando um macaco. Isso deu... Você viu? Você já viu? Não. Ele faz o gol e ele sai assim. E aí a torcida e os jogadores ficaram revoltados. Teve confusão. Aí ele disse, não, imitei o King Kong. Ele disse que é fã do filme King Kong. E gosta também do planeta dos macacos também, que vai ser lançado agora. Tá cheiroso, Júnior Lins, tá arrumado, tá tomou cheiroso, banho. Mas cestou, ele, né? Agora ele anda daqui pra lá e fica ofegante. Bom, mas é muito importante isso, porque é o seguinte, o Endrick, primeiro é uma das nossas esperanças de craque, e outro ele vai pro futebol espanhol. E antes de chegar lá, ele já tá com um comportamento ruim, porque não é para fazer. Aí ele chega lá, num país que já tem um histórico de racismo, e vão começar a fazer gesto com ele e tudo, e ele vai chorar. Ele vai fazer a mesma coisa do Vini Júnior. Vini Júnior provoca. Então, assim, antes, um boy de 17 anos, e o papelão, ele era para ser suspenso. Tá entendendo? Para aprender a se comportar como macho. Júnior Lins. Tudo bem, seu Lins? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Alguma surpresa na convocação de Dorival Júnior? Não, é bem linear, né? Muita gente falando da ausência do Neymar, que não foi convocado. Mas, gente, não dá para convocar Neymar sem nem ter visto Neymar jogar. Ninguém nem lembra a última vez. Muita gente falando da ausência de Casemiro também, né? Casemiro tem sido um dos piores jogadores do Manchester United, né? Teve um jogo recentemente na FA Cup, que Casemiro foi o jogador que mais foi driblado em campo. Você vê um primeiro volante, né? Um jogador que sempre teve a marcação conceituada, hoje não é mais referência, nem tá jogando bem. Os que foram convocados já suprem ali a ausência dele. Dos convocados do Dorival Júnior, tem alguma posição, algum atleta que você discorda do Dorival Júnior? Sim. Na lateral esquerda eu não chamaria o Wendel. Eu acho Ayrton Lucas, mesmo o Flamengo nessa fase ruim aí, né? Que Ayrton Lucas é mais jogador. Eu acho Ayrton Lucas bem mais jogador. No gol também. Olha, Alisson, pra mim já não vai ser mais da seleção, Alisson. Alisson nunca nem me convenceu na seleção. Eu sou contra a instituição goleiro bonito. Goleiro arrumadinho, de cabelinho cortadinho, barbinho. Pra mim, eu sou contra essa instituição. E eu acho que ele você já... Você acha ele bonito, então? Você acha ele feio? Não, eu tô perguntando a você. Não, eu acho ele bonito. Ele tem um jeito de galã, né? É, não, e assim, ele já, não, pra mim, não vai ser, nem vai mais disputar a titularidade e tá ali só ocupando espaço. Poderia ter chamado agora o Carlos Miguel, né? Do Corinthians. E não deu certo. Isso, não deu certo. Não deu certo. Não, ele jogou duas Copas, em duas Copas ele não foi. Não foi fez nenhuma defesa e não foi decisivo. É. Goleiro é aquele que a gente lembra. Aí, por exemplo, alguém esquece daquela defesa de Marco quando estava 0-0 em 2002, não, que é o que a bola ia e a bola ia entrando e ali. Alemanha, contra a Alemanha. Pois é. Tafarel também é um grande goleiro. É, numa Copa do Mundo defendeu o pênalti, na outra levou pra final defender na última Copa, no último minuto do jogo, o goleiro da Argentina, o Dibu Martínez, defendeu uma bola sozinho, né? Aquela dali foi. Aquele foi a defesa do título, praticamente, né? E ainda pegou pênalti, ainda foi decisivo. Isso. Alisson não é. Aí outras posições que eu discordo, seu Wayne, também é a lateral direito. Eu acho que a gente tá ainda preso em Danilo, naquela envelhecida, naquela história. Danilo não vai chegar na Copa, Danilo já tem seus 34, 35 anos. Quem seria um nome que poderia substituir ou ocupar essa posição do lateral direito na seleção brasileira, na sua opinião? Tem muitos jogadores surgindo agora, né? Tem um menino, é porque ainda tem enraizado na cabeça, assim, que jogadores, às vezes, que jogam aqui no Nordeste não servem pra lá. Mas tem um menino do Sport, Pedro Lima, que é incrível. Real Madrid, Barcelona, PSG, todo mundo tá querendo ele. Todo mundo tá de olho nele. Mas a seleção não convoca, a nossa própria seleção não convoca, os times do mundo inteiro. Mas a gente tem vários exemplos, se convocar um atleta do esporte, do Ceará, do Fortaleza, Leão uma vez convocou um doidinho aí, e até hoje é marcado porque ele diz, só convocou para valorizar o sujeito. Mas aí, na negociação. Eu acho que tem que ser prezado, tem que ser prezado quem tá jogando bola, quem joga bola. O Bielsa, do que tá no Uruguai agora, o Lobo Bielsa, ele convocou um jogador do time amador. Ele convocou um jogador para a seleção uruguaia agora de uma equipe amadora, de futebol amador de lá. Quem joga bola tem que ser convocado. Júnior, eu me considero relativamente bem informado com relação a futebol. Mas, por favor, quem é esse Savinho? Savinho do Girona. Tá jogando bem, Savinho. É um cara habilidoso. O Girona é um dos times que tá brigando ali pela cabeça. Deu uma sacolada no Barcelona. De onde é o Girona? Da Espanha. É time do Grupo City. Quem geria, inclusive, era o irmão do Guardiola. E esse Savinho veio de onde? Ele é da base aqui do acho que é do Atlético Mineiro, o Savinho. Atlético Mineiro. Mas ele foi da base, foi muito cedo pra lá, embora, tá desde... Não tem história. Não, a história dele, a base é na Espanha, né, no Girona. É um bom jogador, seu Enio. Assim, poderia ter levado Paulinho, do Atlético Mineiro, por exemplo, que é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, que tá em campo. Mas não foi levado no lugar do Savinho. Mas também não é nenhuma monstruosidade ter levado Savinho. Ainda falando de futebol, na mesma semana que o PSG foi eliminado da UEFA pelo Borussia Dortmund, o atacante Kylian Mbappé anunciou hoje, por meio de um vídeo nas suas redes sociais, que está de saída do clube francês. Nesse vídeo, Mbappé agradeceu a todos os seus treinadores nos tempos de clube e também à torcida pelo apoio durante esse tempo, destacando ainda que, apesar de nem sempre devolver o afeto que recebia dos torcedores, nunca teve a intenção de trair quem estava ao lado dele e completou dizendo que vai lembrar com muito carinho o período que passou na França. A saída do craque francês já era esperada, com diversos jornalistas esportivos afirmando que o atacante não iria renovar seu vínculo com o PSG e acabava ao fim da temporada, final dessa temporada. Significa que Mbappé pode assinar com qualquer clube sem a necessidade daquele acordo de transferência com a equipe de Paris, né, Júnior? Parece que já existe um pré-acordo com o Real Madrid, ou isso aí é só... Não, tem um burburinho. Tem um pré-acordo mesmo, mas assim... O Real Madrid vai botar tanta gente, só um. Hendrick roda nessa história. Mas você acha que... Mas você acha que dentro do Real Madrid não tem espaço para Mbappé? Tem, mas eu tô dizendo, tem o Rodriguinho, tem o Vini Júnior, né? Aí vai ser Rodrigo, Vini Júnior, Mbappé. Mbappé chega para ganhar espaço. Mbappé vai jogar de centroavante. Isso. Hendrick deve fazer o mesmo caminho que Vini Júnior e Rodrigo fizeram, jogando no primeiro no Real Madrid Castilha, né? Que é o Real Madrid B. Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B. Isso, e depois. Agora, Mbappé, muita gente dizia: olha, o Real Madrid precisa muito de Mbappé, precisa muito. Hoje a gente vê que Mbappé precisa mais do Real Madrid do que o Real Madrid de Mbappé. Porque o Real Madrid conseguiu chegar a mais uma final de Champions. E outra coisa, não diria, mas eu vou usar o termo, porque uma final de temporada, um final de de ciclo dentro do PSG, melancólico de Mbappé, né? Porque ele não conseguiu ganhar nenhum título relevante, só a Copa da França, o campeonato francês, que é uma baba, né? É, porque aquele campeonato, eu digo que até é campeonato de fazendeiro, ali, botar Gustavo Negreiros lá, ele joga e ele é artilheiro. Pois é, exatamente. Então, assim, porque Champions ele nunca ganhou. Não, nunca. Né? Champions nunca. Ele nunca ganhou. Ganhou uma Copa com a França, mas pelo PSG ele não ganhou nada de relevante. É, eu falando do nunca PSG. Nunca ganhou Liga Europa, nada do tipo. Não, só o campeonato, só tudo dentro da França. Aí, pra ganhar as coisas dentro da França, como eu disse, é muito fácil. Ainda mais com os mega times que o PSG montava, com o Neymar, com o Messi. E nem assim ele conseguiu ganhar. É o cara ainda, com o Russo ainda está investindo alto lá? Ou... Sim, ainda... Não, ainda é milhões. Nessa temporada que teve uma queda, né? Porque tá recém saído de uma era Neymar e Messi. Mas eu acredito que com a saída de Mbappé... E Mbappé também, né? Agora é mal gerido, sabe, Gustavo? Vai contratando, vai enchendo de gente. Mas ninguém que realmente resolve e agrega ali... A situação é muito diferente de um Real Madrid. E o camisa pesa também, né? Pesa. Ó, o publicitário Eric Gurgel, nesse momento, tá no Patota Lanches. Vai comer um sandubazinho ligado na 96 FM. Forte abraço, amigo. Gugelmin, bom fim de semana, um abraço. Mais alguma notícia do nosso futebol? Aquilo de ontem que, com relação àquele todo imbróglio relacionado a CERN com as rádios aqui de Natal, foi resolvido? Foi, estamos todos credenciados. Nos deixaram trabalhar. O banimento foi desbanido. Fomos desbanidos. Graças a Deus nos deixaram trabalhar. Estaremos todos amanhã em campo, em atividade, em América e o América Santa Cruz, lá no Barretão, às 15h. E às 19h30 da noite a gente vai estar com a ABC e Londrina lá no Frasqueirão. Todo mundo lá, viu, senhor? A gente tem que conviver com muito Zé Ruela. É. Ó, gente, o Jornal da Seis vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vamos ver os likes, pelo menos chegaram o quê? Ah, tá bem pertinho de 400, ó. Nesse finalzinho do programa aí, vai dar certo, chega, vai dar certo. A gente chega a 400. Faz uma dança aí pro pessoal. Não, pelo amor de Deus. Que aí vou dar um dislike. Gente, a cara de Cida ali, ó. É pro fã de você, ó. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Pela paciência. Bom fim de semana, juízo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. A 96 apresentou Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Jornal da 6. Oferecimento Arena das Dunas 10 anos. Fazendo histórias, construindo memórias. Vem economizar no Bom Vizinho. Na Rede Mais tem oferta todo dia, em todos os setores. Tá na Rede Mais? Tá no precinho. Produtos Lucena, referência em produtos naturais. Acesse @ Produtos Lucena e conheça nosso mix. Unimed, é muito bom ter segurança para condomínios e empresas. Não feche negócio sem conhecer a UTS. WhatsApp 996649221. Mês do Cuidado Rede Farma, para você se manter ativo e feliz. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Morada da Paz Bipibu, jazigos em até 100 vezes. Para mais informações ligue 0800-123-4848.